change. You're the face of the future. The blood in my veins, oh ooh. The blood in my veins, oh ooh. Você conferiu Imagine Dragon, Believer, Shawn Mendes and Camila Cabello, Senhorita, Sesh, Mysterious Times, Alex Christensen and Berlin Orchestra, Free, Depeche Mode, Behind the Wheel, Cold Chill and Kevin Yost, Two Wrongs Making It Right. Iniciamos o programa com Laurent Garnier, The Man with the Head Face. No próximo sábado você confere mais uma sequência, mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10h31. Rio Sul Rádio. Serviço. Dengue, chikungunya, zika. Três doenças diferentes e uma mesma solução. Combater o Aedes aegypti. O mosquito se reproduz em locais que contêm água parada. Esses ambientes são propícios para a propagação desta praga que ceifa vidas. Combater a sua proliferação é poupar toda a sociedade de doenças que podem levar à morte. Esteja ciente disto e comece hoje mesmo uma limpeza em seu quintal. Todos esses vírus são males que podem ser evitados. Uma mudança simples de hábitos e estaremos todos a salvos. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio. Notícia. Rio Sul Rádio. Notícia. Notícia. Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política. Descobertas científicas. Cinema. Música. Tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. Notícia. Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. É o urunanho do plotinheiras. Por um plan de reveta. Te llamo a deve que tu não quer. Tid nim në letër dhe me të botën prekrim në dëgjoj zërin tënd ndërje që më fletë se nuk je vetëm në këto net pran më ke dhe me të nuk dihem vetëm. Ti je gjysma ma zemrës time. Nuk ka rakësi të në dajne. Edhe pse vete mund të jesh. Kur asë nuk ka vler. E vete nuk i gjen. Ti e se dhe unë aty për ty. To jem Don't need makeup. Whenever you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Está ouvindo a Rio Sul Rádio. Resistono ai moti del tempo, ai nodi di mare. sono principi inviolabili che fanno paura, diventano grandi, sprigionano forze della natura. Io lo so dove sei, io lo so dove sei. Basterebbe allungare una mano, toccarti come vorrei. Io lo so dove sei, io lo so dove sei. E potrei attraversare quel buio, forarlo con questi occhi miei. E ho imparato che le grandi distanze si misurano in luce, mentre il viaggio che fai più lontano a te stesso conduce. Che se vuoi sollevarti dal resto non serve volare. È calore che scambi e non freddo, quel brivido in te. Io lo so dove sei, io lo so dove sei. Basterebbe portarti per mano, trovarti come vorrei. Io lo so che ci sei, io lo so che ci sei. E se mi sporgessi di poco, we'll be right back. She's moving out in all directions. Oh, oh, oh.